Artigos originais. Formação do licenciado em Ciências Agrícolas, conhecendo a gestão e organização da educação formal no estágio curricular. Autora, Anidene Cristina Alves de Moraes. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/7-6-2-6-8-7-7-3-3-1-2-1-3-5-8-1 e-mail, anidenecristina@yahoo.com.br. Autor, Emanuel Felipe de Oliveira Filho. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/1-9-3-4-2-8-7-6-3-5-4-7-2-9-8-2 e-mail, felipe1301888 @gmail.com. Autora, Kaline Alessandra Lima de Sá. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/92809544136330 e-mail, kaline@zootecnista.com.br. Autor, Tomás Guilherme Pereira da Silva. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/3-6-3-2-0-1-4-7-9-4-0-5-2-8-5-9 e-mail, thomas_g@hotmail.com. Autor, Felipe Augusto Xavier Lima. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/6-3-3-3-8-1-1-9-4-8-6-7-2-5-8-0 e-mail, felipe.x.lima@hotmail.com. Resumo. O presente artigo tem como principais objetivos caracterizar e descrever uma instituição de ensino formal, tendo como referência o Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, que é uma instituição suplementar da Universidade Federal Rural de Pernambuco e está localizado no município de São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife. Para a realização do trabalho empírico, foi feito um diagnóstico abordando aspectos referentes à gestão e organização administrativa e pedagógica da instituição. Seguindo uma análise de base qualitativa, foram realizadas visitas orientadas ao colégio, onde grupos de discentes do quarto período do curso de licenciatura em Ciências Agrícolas da Universidade Federal Rural de Pernambuco coletaram dados através de entrevistas ou por meio de observação direta no ambiente escolar. A partir dessa vivência, foi possível compreender melhor a teoria trabalhada em sala de aula, durante o conjunto de disciplinas que compõem o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas, e comparar, empiricamente, com o conhecimento e práticas construídas em uma instituição de ensino profissional e tecnológico, bem como compreender o processo de gestão e organização de uma unidade educativa formal. Palavras-chave, diagnóstico, educação formal, ensino, estágio curricular.